Caríssimos, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa 22ª edição do Debate à Sexta-feira 2015. Hoje teremos como tema Nós e a Nossa Terra, que é um tema que faz parte da obra literária do Sr. Paulo Filipe, ele que é graduado em Agricultura e Recursos Naturais, também tem formação em políticas económicas para o desenvolvimento, isto nos Estados Unidos. Então irá fazer uma partilha de... iremos fazer, na verdade, uma troca de ideias, irá apresentar a sua obra e percebermos um pouco questões à volta da nossa terra, que é o tema que em foco. E queria desejar boas-vindas a todos e agradecer ao Sr. Paulo Filipe pela presença e por ter atendido ao nosso convite. E para, antes de começarmos, queria dar uma pequena introdução daquilo que é o nosso espaço. Não é? O Espaço Debate à Sexta-feira é um espaço que acontece todas as sextas-feiras e tem o objetivo de partilhar o conhecimento, troca de experiências profissionais e académicos, disseminação de informação com a finalidade de promover a cidadania, o desenvolvimento social, sustentável, em todos os níveis. Para darmos assim o início do nosso debate, queria passar a palavra para o Sr. Paulo para aquilo que são as considerações para o nosso debate, termos a abertura do nosso debate, que terá duração de 1 hora e 30 minutos, sendo assim 30 minutos para a apresentação e 1 hora para o debate. Questões, perguntas, respostas e alguns pontos de vista sobre o tema. Por favor, Sr. Paulo, tem a palavra. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Débora, outra vez por estar aqui de volta. Novamente, de volta à casa depois de, sei lá, 10 anos, acho. Mas, bom, primeiro até dizer que podemos deixar o senhor descansado lá em cima, né? E vamos interagir como toda a gente me chama, de Paulo Filipe. O título do como é que vocês chamaram, do debate, hoje o tema, Nós é a Nossa Terra, não é o nome do tema, é o nome do meu livro. É o título do meu livro. Devia ter arranjado um outro título para o debate em si, né? Porque dentro deste grande título, Nós é a Nossa Terra, deste grande tema, tem vários outros assuntos, vários subtítulos, e que não se chegou também em 30 minutos. Eu ontem estive a falar com um grupo a fazer uma apresentação num clube, que normalmente as apresentações ali começam às 7h45 e nós começamos por volta das 8. E aí uma das primeiras observações que fiz é que não se fala de, não se agenda assuntos sobre a terra à noite. Os assuntos sobre a terra são discutidos de manhã. Acontece que nós saímos de lá às 11 horas. Porque não se chegou, tem muito difícil debater a questão de terra em 1 hora e 15 minutos, ou desculpem, 1 hora e meia. A apresentação em 30 minutos é só para a gente falar brevemente do que é o conteúdo do livro e lançar algumas considerações muito gerais e depois interagirmos mais. Durante a interação vamos aprofundar mais alguns dos temas, mas mesmo assim não vai ser possível falarmos exatamente sobre tudo, porque... Não fica preocupado com a hora. Ah? Este espaço é aberto, aí não. Refiro-me particularmente a isso, porquê? Porque este livro tem uma particularidade. Ele é um livro que foi registado como um produto, numa categoria que não existe, mas nós insistimos e os registros do SBSN, BSN, qualquer coisa assim, lá o registro dos livros internacionais, E aqui a Biblioteca Nacional, que faz o registro nacional, aceitaram registrar isso como romance técnico. Portanto, romance técnico como tal não existe. Portanto, é a particularidade desse livro. Por que o romance técnico? Porque quando comecei a fazer estudos de terras, em 2005, foi a convite da Ajuda Popular da Noruega, uma das não diria condições, mas um dos requisitos no meu para a minha contratação é que eu deveria participar em conferências de terras na região austral. E por acaso a primeira, naquele ano não havia nenhuma na região austral, mas havia uma no Quênia. Então eu fui ao Quênia e tive o privilégio de conhecer o professor Oketo Ogendo, que era um... Para o pessoal do meu tempo, nós consideramos ele como o pai do direito costumeiro na África do Leste, mas que na realidade influenciou o direito costumeiro em vários outros países africanos, particularmente aqui na África Austral, incluindo Moçambique. Bebeu muito da experiência e do conhecimento desse senhor. Infelizmente faleceu em 2011, 2012. Mas em 2005, quando fui à conferência, eu apresentei um esboço de um pequeno trabalho que estava a fazer sobre terras no Kwanza Sul. Eu fiz a apresentação e, para alguma das pessoas que conhecem um bocadinho do meu estilo de trabalho, eu fiz uma apresentação cheia de gráficos e tabelas e quadros conceptuais todos complexos. E ele, já com idade na altura, estava meio adormecido na sala. Eu olhei para ele e por acaso percebi que ele estava meio adormecido. Quando terminei a minha apresentação, ele convidou-me para tomar café. E no café ele perguntou-me se havia algum problema da terra, se havia um problema da terra em Angola. E eu disse-lhe que sim, que havia um problema, mas que dependia da lente com que cada qual usava para, com cada qual olhava para o problema. Então eu disse, ok, nesse caso não há problema. Depois perguntou-me se havia bibliografia, que bibliografia havia sobre terras em Angola. E muito timidamente eu disse que não havia quase nada. Havia muito pouca. Na altura havia um livrinho publicado pela SESCO, ou SESO, qualquer coisa assim. Sem uma compilação de artigos do Fernando Pacheco, do Catiavala, do Ambo. Acreditava Conceição Neto também, portanto, pequeninos artigos publicaram, foi editado pelo João Michel e isso foi no início, essa publicação é do início de 2005 e depois, em finais de 2005 é que vem o livro Terra da DW, que é sobre reformas urbanas. Depois havia, o que havia mais eram pequenos artigos, né, sobre a questão da terra numa perspectiva histórica, alguns numa perspectiva mais corrente, mas havia muito pouco. E o professor disse-me, olha, se não existe uma posição consensual em Angola sobre a questão da terra, aqueles gráficos e tabelas e tudo aquilo bem sofisticado que apresentaste não vai fazer sentido absolutamente nenhum. O primeiro passo que tens que dar é assegurar que existe uma base comum de entendimento sobre a questão. Portanto, a nível académico e a nível da sociedade que trabalha essas áreas e também a nível daqueles que têm algum interesse pela questão da terra, é preciso que haja essa base comum de entendimento. Então, a primeira coisa que têm que fazer vocês é fazer uma publicação simples, não uma publicação muito científica com aquela linguagem pesada sociológica que é comum nos nossos trabalhos sobre direito fundiário. E disse mesmo, evitar livros numa perspectiva legalista, porque aquilo vai ficar na faculdade de Direito e ninguém vai ler. E com esse conselho eu parti para as minhas pesquisas de campo mais aprofundadas e daí saiu esse tipo de escrita. Portanto, escrevi o livro nesta perspectiva, né, de romance técnico, precisamente para fazer com que todas as pessoas em Angola, independentemente do nível de escolaridade, independentemente da área de formação, portanto, da área técnica em que se formaram, pudessem pegar nisso, ler e perceber a questão. Portanto, escrevi desta forma, trazendo as histórias, as experiências de vida das pessoas, né, que entrevistei ao longo desses anos, e deve particularizar que isso aqui é só terra rural, tem sua questão numa perspectiva rural. E entrelaçado entre as histórias, coloquei a minha própria interpretação, a minha própria análise política, a própria análise sociológica, histórica, da questão da terra. Portanto, é um livro que tem este objetivo, é de não necessariamente criar consensos, porque não sou muito a favor dessa perspectiva, de que tem que haver um consenso, mas é preciso haver uma base comum de entendimento. E escrevi-lo de forma a que cada um possa depois tirar a sua própria conclusão. Portanto, eu não digo aqui que sim, existe um problema e temos todos que aceitar a forma como eu leio o problema. Não, eu deixo margem para que cada um interprete e faça a sua própria, tire a sua própria conclusão. Várias vezes levantei a questão da terra dentro do Ministério da Agricultura e entre agrônomos há muito desacordo, por exemplo, há muito desentendimento, não há uma posição comum. Se há ou se não há, ou se a terra é de facto um problema, ou é um problema real ou é um falso problema. Portanto, é um livro que não dá para colocar em apresentação do PowerPoint. Ontem, por acaso, pediram-me que fizesse uma apresentação em PowerPoint e eu disse à coordenadora daquilo que sim, vou fazer uma apresentação. Mas depois ignorei por completo, porque é difícil pôr as histórias que aqui estão numa apresentação em PowerPoint. E as histórias são precisamente para que as pessoas sintam aquilo que eu senti no campo fazendo essas pesquisas e que as pessoas sintam aquilo que o pequeno produtor sente. Então escrevi, e digo alguns aqui no resumo, escrevi para que se sinta e não para que se conheça só. E ao longo desta caminhada, né, fazendo pesquisa de terras na perspectiva rural, fui eu próprio também me educando no sentido de perceber a terra na nossa, do ponto de vista da representação social dela. Isto porquê? Porque quem trabalha a área mais quantitativa dificilmente consegue perceber a questão mais social, a questão mais histórica e mais antropológica da terra. Mas percebi fazendo esses trabalhos que se a gente não tiver conhecimento da história, da sociologia rural e da antropologia, dificilmente vamos conseguir fazer políticas às terras que corrijam os erros do passado provocados pela história, que não são culpa de ninguém, é a nossa história, e que não vamos conseguir fazer políticas tanto agrícolas como rurais no geral que sejam consentâneas e que tenham sustentabilidade. E uma das coisas que aprendi fazendo esses trabalhos é que na terra reside a nossa verdadeira identidade. E não é possível nós construirmos esse país que queremos chamar de Angola sem uma verdadeira reconciliação com a nossa própria história da terra. Nós temos a tendência, infelizmente, de simplificar a questão de identidade, da nossa identidade, equacionando-a simplesmente a símbolos, né? Existência de símbolos, a existência de algumas comunalidades culturais e ao simples facto de falarmos uma língua nacional. Eu acho que isso é reduzir muito a questão da identidade. E, particularmente, o pessoal da nossa geração, nós temos que olhar para a identidade de uma forma mais profunda. Né? E o que eu defendo nas entrelinhas neste livro é que a identidade expressa-se em função da interação entre duas grandes variáveis, que é o espaço e o tempo. O espaço é sempre possível, ou o tempo, perdão, é necessário sempre integrarmos o tempo nesta equação, porque a identidade vai sofrendo mutações ao longo dos anos. Né? Portanto, os fatores que sobre os quais a geração anterior à nossa que lutou pela independência se debatia com relação à identidade são diferentes dos que hoje nós temos que defender. Portanto, o tempo é preciso equacionar bem aí. Agora, o mais importante nesta equação é o espaço. E o espaço que é aqui? O espaço é a nossa terra. O espaço é a nossa terra. O facto de falarmos uma língua não nos dá necessariamente o grande, verdadeiro sentido de identidade. Porquê? Porque a língua, as expressões mais profundas de uma língua ocorrem dentro de um determinado espaço. Nós tivemos situações ao longo de 27 anos de guerra em que comunidades inteiras deslocaram-se de uma zona para outra. Temos aqui ainda o legado disto, né, no sul de Luanda, bairros predominantemente de povos umbundo. Temos ali o Xinguar, o Kificas. E quando essas pessoas movimentam-se de uma área para outra, elas levam consigo as expressões mais coloquiais da língua, as expressões mais simples de, para que lhes permite comunicar. Agora, aquelas expressões mais profundas que dão o real, que são a base da verdadeira identidade do povo, aquelas expressões ficam. Ficam na terra, não se deslocam. Elas ficam nas raízes das árvores onde estão enterrados os antepassados. Elas ficam presas entre as pedras que estão colocadas de uma forma que só a natureza consegue explicar e numa língua nacional é que se percebe. Elas ficam presas nas montanhas onde a gente vai fazer a reza para as chuvas no início de cada época agrícola. E essas expressões, quando são transferidas para o meio urbano, não fazem sentido absolutamente nenhum. Eu ouço, às vezes, pessoal, particularmente bagongos, utilizarem muitos provérbios no espaço urbano. E os provérbios aqui ficam completamente descontextualizados. Ficam fora de espaço. Porque há coisas que só ocorrem e que dão valor, dão substância, aquele provérbio só ocorrem dentro de um determinado espaço. E é ali onde está, na realidade, a verdadeira identidade daquele povo. Portanto, ser angolano, o que eu defendo hoje é que ser angolano está reconciliado com essa história da terra. Não é identidade a partir de uma bandeira, nem identidade a partir do simples facto de falar uma língua nacional. Mas é, sim, reconstituir isto a terra. Obviamente que vou chocar com aquelas pessoas que acham que, ao longo dos anos, e agora com a estatística que o INE publicou, que a população urbana saiu das zonas urbanas e está nas zonas rurais, então a questão da terra não é tão relevante. Mas eu discordo. Discordo por completo e trago aqui elementos que fundamentam essa discordância. Então, há esta perspectiva sociológica, antropológica e histórica que defendo aqui, que é necessário nós discutirmos isso e é necessário nós colocarmos isso dentro da corrente, da nossa corrente de pensamento, que é necessária para construirmos essa nação. Ainda está por construir. Temos 40 anos de independência e, infelizmente, pensamos que o país começou em 2002, mas temos uma história atrás disso que vai muito para além de 75. Ou muito para trás de 75. E quando a gente recua na história, o que é que nós encontramos? Encontramos a história da terra aí por definir, por esclarecer e por estudar. Portanto, este livro, os três primeiros capítulos do livro trazem essa perspectiva. Portanto, é a relação entre o colono e o pequeno produtor, que para muitas pessoas são meros camponeses, eu eliminei esta palavra do livro, são pequenos produtores. O camponês é um meio de vida, é uma forma de estar, uma forma de estar no espaço, uma forma de estar uma forma de estar na terra, e eles não deixam de ser pequenos produtores. Infelizmente, o termo camponês aqui em Angola carrega consigo algum sentido pejorativo, né, alguns adjetivos pejorativos adicionados a este termo camponês, e isso influencia a nossa forma de priorizar e de criar políticas que conduzam ao desenvolvimento desta classe. Portanto, deliberadamente não uso a palavra camponês aqui, apenas usei muito poucas vezes, mas para definir o camponês como meio de vida e não como estatuto. Para fazer este livro foi preciso recuar na história. Eu comecei a estudar isso em 2005 e depois de termos, em 2007, depois de nós termos dois ou três bons estudos feitos, a ajuda popular da Noruega que financiava as pesquisas, na realidade as pesquisas foram feitas dentro do programa de desenvolvimento da ajuda popular da Noruega. E quando viram que havia material suficiente para publicar um livro, e nós sentíamos enciumados porque havia um livro da DW sobre a terra, mas na perspectiva urbana, e não havia nada na perspectiva rural. Então dissemos, bom, vamos mesmo pegar nisto para publicar um livro. Então deram-me a mim o desafio de fazer o livro. Comecei a fazer do meu estilo, mas percebi que o livro ia ficar muito incompleto se eu não voltasse ao passado. Portanto, as pessoas não iriam perceber, e particularmente num país em que existe muito pouca bibliografia sobre terras, perceber bem o passado, diria, era muito importante para que as pessoas percebessem o contexto naquela altura, né? 2005, 2007, 2008 foi a altura em que fizemos a maior parte dos estudos. Então, pus de parte aquele material e comecei a fazer a pesquisa histórica. Mas preferi fazer os retratos históricos e não pesquisa bibliográfica histórica. Por retratos históricos, refiro-me pelo seguinte: eu fui à busca de mais velhos nas aldeias, dos seus 75 anos para cima, e procurei, a partir de instrumentos qualitativos que muitos de vocês dominam melhor do que eu, procurei fazer com que eles me contassem bem as histórias que ouviam dos avós deles. E aí foi possível recuar até 1885. Bom, já depois, com apoio de uma historiadora, foi possível depois colocar as histórias que ouvi dos avós e dos bisavós, colocar numa perspectiva temporal, já com datas, nem que altura isso aconteceu. Mas a fonte primária das histórias estão aqui, ou melhor, a fonte é mesmo primária. Foi conversando com os mais velhos no Ambuim, particularmente no Ambuim, depois vim aqui para Benguela, na Catumbela, encontrei muitos que me documentaram toda a história do trabalho contratado. E portanto, tenho todo esse período documentado até 1975. E do ponto de vista mais agrícola, e aí onde eu digo que temos uma dívida para com a nossa própria história da terra, é que nós chegamos em 1976 e optamos por fazer uma reforma de terras que não tinha muito a ver com o nosso historial, com o historial colonial e a ver também com a nossa própria sociologia rural. Todos vocês devem saber, de certeza, que Angola estava entre os quatro maiores produtores das principais culturas industriais até 1973-74. Particularmente café, sisal, algodão, o açúcar também. E feijão, olha que 94% do feijão produzido em todo o período colonial era de produção camponesa. Era o pequeno produtor que produzia. Toda a mandioca era produção camponesa. 98% do milho era de produção camponesa. O que me surpreende é que, hoje, olhando para trás, eu me pergunto, mas por que nós chegamos a 76 e fizemos uma reforma que não deu prioridade de direito à terra para o pequeno produtor que conhecia verdadeiramente a cultura dos campos? E optamos por fazer uma reforma de terras centrada na economia planificada, em que o Estado tinha direito, em que o Estado implementava fazendas, tinha a intenção de recuperar o setor agrícola, que já estava em decadência, na realidade, desde finais de 73 para frente, o setor agrícola começou a cair. E a primeira missão do Estado de Angola independente era de recuperar os níveis de produção de 73. E isso iria ser feito a partir de um sistema agrícola com base centrado essencialmente em fazendas estatais e cooperativas agrícolas. Do ponto de vista da sociologia, eu tenho no livro retratos do discurso do presidente Agostinho Neto, em que ele diz que não podemos dar a propriedade da terra ao camponês, né, como ele citado diretamente, diz que não podemos dar propriedade da terra ao camponês porque ele vai se tornar um capitalista explorador. E nós não queremos isso, não eram esses os propósitos da revolução. Temos que evitar, não sei se vocês se lembram, têm idade suficiente para se lembrar da célebre frase, que temos que evitar a exploração do homem pelo homem. Lembram-se, né? E então ele dizia ele que o camponês vai começar com 1 hectare, depois 2, depois 10, vai começar a contratar mão de obra e vai se tornar um capitalista explorador. Dizia ele que o camponês tem o germe do capitalismo dentro de si. Então não lhe podemos dar o direito à terra. Eles têm que se organizar em cooperativas agrícolas e têm que trabalhar nas fazendas estatais. E foi essa uma reforma que fizemos em 1976. é uma reforma incompleta e é uma reforma sem transformação social. Não fomos capazes de corrigir as injustiças da história e também não fomos capazes de recuperar sistema agrícola nenhum. E o que acontece é que chegamos a meados de 1980, dos anos 80, né, particularmente em 1985-86, com uma crise alimentar grave. E nesse período sentimos o efeito da crise financeira derivada da queda do preço do petróleo. Portanto, isso do petróleo baixar e criar crise financeira em Angola não é novo. Não, essa é a terceira crise, na realidade. Na primeira que sentimos bem, em 73 houve uma mundial, mas nós não sentimos tanto porque a nossa economia ainda não era tão centrada no café, tão baseada no petróleo. Ainda tínhamos uma economia agrícola forte. Mas já estava a começar a ser ultrapassada, digamos assim, ou subposta pelo petróleo. Mas não sentimos tanto a crise de 73. Mas em 85 levamos mesmo bem, levamos. Eu tenho idade suficiente para me lembrar que eu comi massa em lata, em lataria. Galinha enlatada. E tínhamos direito a 1 quilo de peixe carapau por semana. Então a crise foi feia. O setor agrícola em decadência, porque a reforma agrária que fizemos, em reforma de terras que fizemos em 76, não funcionou. O Estado não tinha nem recursos financeiros, nem competência técnica para recuperar as fazendas abandonadas pelos portugueses. O setor tradicional existia ali marginalmente, sem capacidade de satisfazer a demanda de consumo alimentar, e entramos em crise. A solução foi abraçar o programa de reestruturação económica, que na altura já estava a ser impulsionada pelo Banco Mundial em muitos países da África. Nós também fomos submetidos a isso e fazia perfeito sentido económico. Do ponto de vista económico, estava perfeitamente correto. Não poderíamos consumir mais do que a gente gastava, do que a gente produzia. Então era necessário fazer reformas. E um dos grandes elementos dessa reforma foi a privatização das fazendas das empresas económicas estatais. Portanto, para além das fazendas do café que o Estado nacionalizou, haviam várias outras empresas. Mas a economia era centralizada, portanto, era toda ela gerida pelo governo. E a reforma exigia a privatização das empresas do Estado. Infelizmente, nesse período, nessa estratégia de privatização, incluímos as fazendas. Quem foram as pessoas que beneficiaram da privatização das fazendas? Foi uma pequena elite ligada ao poder, uma elite ligada à estrutura central de governação, alguns funcionários públicos e alguns administradores das fazendas geridas pelo Estado. Portanto, mais uma vez, nós ignoramos toda a moldura humana camponesa que existia dentro das fazendas. E o pior ainda é que, quando o português saiu, o Estado nacionalizou as fazendas em 76, mas também não conseguiu nacionalizar tudo. Portanto, as fazendas foram ocupadas por camponeses. Quando veio a privatização, aquelas fazendas foram privatizadas com população lá dentro. Isso já me estou a referir aqui ao período de 90 a 92. Então, as fazendas passaram a ter novos donos que compraram não só as fazendas, muitas delas foram compradas a custo unificado, porque nem sequer houve tempo de fazermos uma valorização completa das fazendas. Há sítios, até eu trago documentação aqui, que mostra que nem houve tempo de fazer uma inventariação completa do património que existia nas fazendas. E também houve fazendas que foram entregues por pagamento ou gratificação por contribuição partidária que muitas das pessoas deram. E outros receberam fazendas porque o Estado não tinha como pagar anos de atraso de salários a funcionários públicos, então as fazendas serviram como de alguma forma de gratificação. E os camponeses? Os camponeses estavam lá dentro. Esses tinham de ser incluídos nas fazendas, integrados nas fazendas como mão de obra. Portanto, saímos de uma situação de colono explorador para a criação de uma classe de fazendeiros nacionais, angolanos, semi-exploradores. Portanto, Durante o tempo, durante a colonização, nós tivemos sempre um setor agrícola dualista, né, em que o setor empresarial do colono subsistia com o setor tradicional. Tanto como a gente sabe, está bem documentado, né, que há uma boa parte da produção nossa que era feita, a produção angolana, que era feita por pequenos produtores, num sistema marginal. E esse dualismo funcional, ele trasladado para o período pós-independência. E em 1990, 92, a gente reforça mais ainda. Criamos uma lei em 92, a lei 21C, que foi feita às pressas, na realidade, foi feita às pressas porque era preciso criar um mecanismo, um quadro legal para legitimar, do meu ponto de vista, alguns investimentos e intervenções feitas no setor fundiário, particularmente rural. E ignoramos por completo a nossa história. Infelizmente, veio a guerra novamente e maior parte dos grandes, da nova classe de fazendeiros, não conseguiu se apropriar efetivamente das terras. Mas depois de 2002, a coisa mudou. Aí começa, sim, senhora, a caça, nós chamamos nas zonas rurais, a caça às bruxas, mas é, na realidade, a corrida pela terra. Portanto, começaram, os donos compraram na época de 90, começaram a regressar para as zonas rurais a fazer a reivindicação das terras que eram suas. A população continuava a viver dentro das mesmas fazendas. Para além dos donos, dos fazendeiros que compraram em 90, 92, em 2002, 2003 começaram a surgir novos compradores. E nessa fase, a classe de novos fazendeiros engrossa um bocadinho, porque aí já estamos no fim da guerra e há dividendos de guerra. Há uma classe que contribuiu para o fim da guerra e tinha de ser recompensada de alguma forma. E muitos escolheram terra como compensação. Então, agravou ainda mais a relação de poder nas zonas rurais relativamente à terra. E começaram a surgir aí, nesse período, os primeiros grandes sinais de conflitos. Na meados de 90, houve, sim, sinais de conflitos, mas depois agravaram-se muito mais depois de 2002, 2003. E depois tivemos o período em 2004, na realidade em meados de 2002 começámos a preparar a Lei Terras, né, a Lei Terras atual, e mais uma vez a gente ignorou a história. Portanto, é uma Lei Terras que não permite corrigir injustiças do passado, não permite equilibrar a balança do poder rural, e não permite fazer com que seja o próprio pequeno produtor a ser o verdadeiro garante da economia rural. Portanto, na realidade, se a gente olhar para a história colonial e olharmos para o período, para a história pós-independência, a história de terras, vamos sentir que fizemos duas reformas, sim, uma em 76 e outra em 90, 92, mas não houve transformação social nenhuma. Não houve, houve apenas mudança de poder. E o que eu argumento neste livro é que nós precisamos de uma verdadeira reforma agrária. É preciso fazer uma verdadeira reforma agrária. Há quem discute que com a Lei 9 de 2004, portanto, a Lei de Terras, se ela for efetivamente implementada, não vamos precisar de mais de uma reforma. Eu contraponho isto. Eu acho que a lei não está boa. Talvez do ponto de vista de gestão de terras urbanas, que tem sido essa prioridade, não tem muita competência para argumentar do ponto de vista urbano, mas daquilo que é a gestão da terra rural, a Lei de Terras não serve. Infelizmente, a nossa Lei de Terras não serve. Eu defendo ainda que nós precisamos de uma verdadeira política de terras, primeiro, olhar para a questão da terra rural do ponto de vista histórico e sociológico, olhar para aquilo que deve ser a balança, o equilíbrio da balança do poder rural, e fazermos uma verdadeira reforma agrária, com a reforma de terras como sendo uma das principais componentes disso. Portanto, a Lei de Terras não resolve o problema de camponês. Eu oponho-me seriamente à delimitação de terras comunitárias. Não acho que isso vá resolver, porque eu não posso aceitar que terras comunitárias, maior parte delas, que são, foram criadas à luz de, da lei de 1907 do colono, em que cria as terras de primeira, de segunda e terceira classe, a população camponesa angolana é puxada para essas terras marginais, e hoje nós vamos chamar isso de terras comunitárias e vamos demarcar. 40 anos depois da independência. Portanto, eu não posso aceitar a delimitação de terras comunitárias, particularmente na zona centro. Toda essa zona em que houve maior incidência da agricultura colonial, tanto Malange, sul do Uís, Malange, Bié, Uambo, o norte da Uila, Kwanza Sul, Benguela, essa parte onde está precisamente concentrado, mas tem maior concentração de população camponesa. Fazer delimitação de terras comunitárias aí, para mim, é um erro histórico. E, infelizmente, eu não tenho voz suficiente para fazer crer a instituições como a FAO, a instituições como até nacionais como o IGCA, que nós não somos um povo sem história. Tudo que é reforma de terras, tudo que exige replanificação do território nacional tem que obedecer à nossa história. Tem que ser feita com base naquilo que é a nossa história. E nós temos um déficit grande do conhecimento da nossa história. Uma das coisas que faço nesse livro aqui é convidar historiadores, antropólogos e sociólogos a dedicarem-se a estudar a história rural. Porque precisamos disso para poder, antes de contratarmos especialistas de alto calibre de Roma que venham fazer delimitação e manuais de delimitação de terras comunitárias e reordenamento do território. E só vamos dar passos substanciais com relação à nossa agricultura e à nossa economia no geral quando fizermos uma verdadeira reforma agrária. Não terminei o livro, não podia terminar sem antes tocar também na questão das mulheres. Eu, quando digo que precisamos de reformas, não quero dizer que o setor comunitário está bom. Não, também não está. Lá dentro também é preciso olhar para as relações de poder dentro do espaço comunitário e, na minha opinião, é preciso reformar também aquilo. Particularmente no que diz respeito à relações de género. À semelhança de vários países africanos, a mulher no meio rural não tem direito à terra. Ela tem apenas direito de uso, mas não tem direito de herança. Com exceção nas sociedades africanas matrilineares. Nas patrilineares, que são a maior parte da África, a maior parte da Angola é, a mulher não tem direito à herança da terra. E o que eu fiz para melhor ilustrar isso foi documentar histórias de mulheres com quem convivi nos anos, meados dos anos 90 e depois, meados de 2000, por aí, depois, quando quis fechar o livro, foi necessário voltar a procurar por essas mesmas mulheres e saber como é que está a situação delas agora. Há uma história muito interessante de uma mulher chamada Jamba, em que ela, quando a conheci em 2005, ela estava num processo de divórcio, depois de ter se casado. Ela é da Calá, dali da zona do Ambuim, na Gabela. E já naquela altura, na zona do Ambuim, não tinha terra, já não havia terra para distribuir. E os pais ficavam muito, muito felizes quando as filhas fossem pretendidas por homens de outras áreas onde houvesse terra. E conheci essa senhora que tinha sido casada com um senhor da Kibala. E naquela altura, a Kibala tinha muita terra. E o pai dela estava muito satisfeito quando foi pedida a mão à filha em casamento, porque ela e a filha iria partir para Kibala, porque lá tinha terra. Infelizmente, este senhor com quem a filha se casou decide às tantas largar as lavras e empregar-se no projeto Procana, nos viveiros do projeto Procana. Procana é um grande projeto agrícola que já deve ter falido. Daqui estava a ser implementado aí no Aku Kungu e tinham viveiros também na Kibala. Chegaram, expropriaram alguns pedaços de terra, instalaram os viveiros, empregaram mão de obra local este senhor largou as lavras e foi para lá trabalhar. O que acontece é que o projeto começou a ter problemas financeiros graves e não pagava os trabalhadores. Mas a família desse senhor, casado com a Jamba, só sobreviveu porque ela era uma mulher muito forte. E tinha... Era, do ponto de vista agrícola, mesmo determinante. Aumentou a sua área de produção, criou irrigação dentro do campo, mas a lavra não era dela. A lavra era do marido. E quando a comunidade rural começou a perceber que a mulher do Sabalo, do fulano, estava com muito poder, já tinha capacidade de contratar mão de obra local, fizeram uma pressão tal que o homem não resistiu e pediu o divórcio. E divorciaram-se. Quando ela é divorciada, que ela tem, a única opção era sair, ir embora para a casa dos pais. Deixou todo o investimento que ela fez na lavra, deixou colheita e foi embora de mãos a abanar com os seus filhos. Voltou para a terra do pai, no Ambuim, na Gabela. Quando regressou à terra do pai, o pai perguntou-lhe: mas por que você divorciou seu marido? Você não sabe que aqui não tem terra. A única forma que ela tinha de sobreviver e ter um sustento era estando casada, que era a forma de acesso à terra. Mas ela não vergou. Foi ter com um soba na comunidade do Assango, onde havia um soba bastante sensível, e deu-lhe um pedaço de terra. Se deu-lhe um pedaço de terra, na condição só do uso. Ela não tinha direitos nenhum sobre aquela terra, mas podia usá-la. E reergueu-se aí. Visitei a mesma aldeia agora em 2014 e soube que houve um grande general daqui que precisava de um pedaço de terra ali naquela zona, e a Jamba perdeu novamente a terra, perdeu espaço. E este é o quadro da mulher rural. Em 1984, o presidente Júlio Nyerere disse uma citação dele que é marcante e é aplicável até hoje. O Nyerere disse que as mulheres africanas trabalham toda a sua vida em terra que não as pertence, para produzir aquilo que elas não controlam, e no fim do dia, em virtude de divórcio, viuvez ou separação, são mandadas embora de mãos a abanar. Este é o quadro da mulher rural ainda. Nós em Angola organizamos uma conferência da mulher rural o ano passado, e saímos dessa conferência com uma lista longa de necessidades da mulher rural, mas não tiramos lista longa nenhuma dos direitos que a mulher rural deve ter. E, no entanto, nas Nações Unidas a gente diz que a mulher alimenta o mundo. A mulher é responsável por maior parte da força de trabalho rural. E, no entanto, não tem direito à terra. Portanto, eu trago aqui uma mensagem neste livro, também uma mensagem para... E convidei, fiz questão de convidar a ministra desse Ministério Família e Promoção da Mulher, porque eu acho que a abordagem que nós estamos a ter, a nossa abordagem não é a mais correta. E há sinais, mesmo nas zonas rurais, em conversa com sobas, em conversa com alguns securos, há sinais que é possível mudar esse quadro. Eu ainda acho que o principal agente de transformação para maior equilíbrio do género somos nós, os homens. Nós é que precisamos de ser transformados. E a nossa abordagem clássica é de empoderar as mulheres. Não está a dar resultado. Pelo menos a nível rural, e do ponto de vista do direito à terra, não está a dar resultado. Portanto, este é o livro pequenino, mas cheio de grandes assuntos. E poderia continuar a falar ainda, mas vamos parar. Vou parar por aqui, que é para interagirmos. Acho que já passaram uns 30 minutos. E não é muito ético dizer isso, mas eu aconselho a ler. Ele foi escrito mesmo para as pessoas lerem assim num ápice, num fim de semana, relaxados. Não é? Depois de um funge de sábado no fundo do quintal, discutir um bocadinho das questões da terra. E não é um assunto estritamente não é um assunto estritamente rural. Eu acho que a questão da terra diz respeito a todos nós, diz respeito a todos os cidadãos, estejam eles nos espaços rurais ou nos espaços urbanos. E particularmente aquelas pessoas que se dedicam a fazer estatística. Então, o desafio está aí, está lançado. O que eu estou a fazer neste momento são apresentações em várias partes do país. Estou a vender o livro a 2.500 kwanzas e as receitas das vendas são para custear as minhas deslocações às províncias. E espero conseguir provocar maior discussão e que as pessoas se consciencializem que há necessidade de olharmos para a terra rural, como diz o outro, com olhos de ver. Então é isto. Muito obrigado. Muito obrigado, caro Paulo, pela apresentação e pelo breve resumo que fez em torno do livro. Agradecemos muito por ter partilhado connosco essa experiência. Queria dar abertura ao espaço do debate para quem tiver questões, contribuições, sugestões, pontos de vista. Estamos abertos, por favor. O Paulo Felipe, foi uma palestra bastante interessante. Mas uma coisa que acho que, do nosso ponto de vista, porque o livro que produzimos em 2005 sobre a reforma urbana, esta palavra de reforma também é. Tivemos muito debate à volta do título, porque. Em termos urbanos, a lei também não está boa. Não tem em consideração o facto que houve um grande fluxo das populações das zonas rurais para as cidades, onde essas pessoas compraram terras. Não foi uma invasão das pessoas rurais nas cidades. De facto, as pessoas lutaram, compraram terras e têm documentos para mostrar ou provar que muitas vezes as terras foram atribuídas pelas administrações ou as comissões dos bairros e até os administradores municipais, mas ninguém tem título. Não é tão diferente do que a zona rural, estas pessoas até agora. Na altura, quando fizemos o estudo em 2004, a Ana estava muito envolvida naquele estudo, vimos que a volta de 10% da população teve realmente um estatuto que pode ser considerado legal, de ocupação de terra urbana. Voltamos em 2011 para as mesmas comunidades, um pouquinho como você fez em Quanto Sul, vimos que a percentagem da população com documentos pode ser considerado legal baixou até mais ou menos 5%. Isto é uma indicação que, de facto, o mesmo número das pessoas tiveram documentos antigos, e a população da cidade dobrou durante aquele período. Em termos estatísticos, isto é o problema que o Paulo Felipe sabe, as estatísticas podem mentir a situação, mas a reforma urbana da terra nunca aconteceu, de facto. E aquela campanha que as organizações da sociedade civil fez entre 2002 e 2004, a Rede da Terra, etc., não atingiram quase nada. Houve uma consulta nacional, uma escutação nacional, mas a esposa da lei, publicada em 2002, foi o mesmo, mais ou menos o mesmo, em mudar algumas, uhum, algumas palavras, incluir pelo menos esta frase do terras customárias, mas nunca estas, muitas da sociedade civil foram muito felizes à volta disso, mas isto quase não tem sentido, porque até agora não foi regulamentado e, como o Paulo Felipe disse, que a maior parte do país em estes hábitos customários deixou de funcionar 60, 90 anos atrás. So, as terras têm este aspecto do de tentar dar direitos customários, parece que pode ter sentido em uns zonas no margem do país, no sul parece que, no leste parece que, mas no plano alto onde as pessoas vivem, são as terras não têm mais este. Mas o problema é que quando olhamos para a situação nas cidades, a problemática de direitos é o mesmo. São diferentes, quando olhamos, em termos de história, são diferentes, mas no fim a reforma ainda é necessária em cidades e também nas zonas rurais. Mas estamos muito a sua pesquisa e parabéns sobre a publicação do livro. Obrigado. Yeah. Empobrecemos mais um bocado. Publicar, infelizmente, também ainda não estamos numa sociedade em que se consome muito material escrito, não é? E é também um dos motivos pelos quais eu escrevi desta forma e não muito científico, nem um livro muito volumoso. E eu concordo com o que o Alan diz. Não tenho feito afirmações mais... não tenho emitido opiniões mais sérias com relação à questão urbana, porque não faço pesquisa aqui, mas tenho acompanhado sempre os artigos, o trabalho da... Cada Débio continua a fazer, e também estamos envolvidos aí com a visão mundial. E com vocês também, no Uambo, e Cuito e Cubala, em Benguela, também num projeto semelhante. E por acaso os dados estatísticos que temos desta vez também indicam que não há muita diferença do ponto de vista de direitos, de segurança da posse, não há muita diferença entre o rural e o urbano. Que o rural devemos ter aí, já agora não me lembro, mas o Marco está aqui, pode dar uma chega, não sei se chega a 10%. Ok. O crescimento é mais ou menos 30%. 30%. Tanto no urbano como no rural. Não, refirma a propriedade. Não chega ao 10%. Eu acho que isto é muito engraçado. Sim. Mas o Paulo Felipe assistiu à conferência em dezembro, dia 5 de dezembro do ano passado, aquele debate que a Casa Civil organizou à volta da questão das terras. Foi uma revisão dos últimos 10 anos, desde a publicação da Lei da Terra. E foi liderado pelo Carlos Feijó. Assistir não, né? Porque eu não sei se gostam muito de ver pessoas como eu lá dentro, mas soube dos resultados e as conclusões. Olha, por acaso tem um Marco que partilhou comigo as conclusões do conferência. Mas eu acho que as conclusões foram bastante interessantes, porque foi metido em que a lei de 2004 não mudou nada, hein? Foi realmente uma... admitiram a fraqueza da lei. Mas a recomendação que saiu da conferência foi: precisamos reforçar, devemos criminalizar os que não cumpriram com o... Em vez de modificar ou reformar aquela lei, a conclusão foi para reforçar ainda mais, hein? Meter a polícia atrás disso. Mas, mas eu acho que pelo menos foi boa que a avaliação daquelas 10 anos, hein, foi de facto negativo, hein? A realidade foi negativo, hein? Mas a visão para o futuro é preocupante. Não, tem alguém que levantou a mão deste lado. Acho que Santinho. É mesmo Santinho. Posso? Primeiro foi ele, foi ele. Muito obrigada a você. A parte do género vai-me ajudar. Ai, boa tarde. Paulo, um prazer revê-lo. Antes de mais, parabéns pelo trabalho, pelo livro, e a forma como foi escrito, as histórias. Isso vai nos incentivar. Quando escrevemos o livro, vamos também fazer a parte do trabalho de campo, não é só para as pesquisas. Eu tenho duas questões, se calhar, se eu partilhar alguma coisa. Em relação, quando falou que falar de Angola tem muito a ver com a questão da história, a história de Angola tem muito a ver com a questão da terra. Isso, assim, quando falamos de terra, começamos a falar da história de Angola. E gostei de perceber do Paulo, quando fala nessa perspectiva antropológica, sociológica, rural, tem a ver com Angola num todo ou cada uma das províncias? Porque nós somos tão diversificados, cada parte, cada província de Angola, somos diversificados. Então é um pouco nessa perspectiva, se é Angola como um todo ou cada uma das províncias com as suas características específicas? Essa é a primeira questão, não sei se... Estamos lá. A segunda é em relação aos programas pedagógicos. Acho que os cursos de arquitetura, por exemplo, eu não sei como é que está, como é que é composto, mas acho que uma componente como essa, antropológica, sociológica, era bem interessante, se calhar, divulgar a nível das universidades essa sua percepção, essa sua análise, não só aquela técnica e habitual, mas essa perspectiva, porque nos dá uma outra visão do... O outro lado real, que também hoje faz muita diferença. Muitas das coisas que acontecem hoje em Angola e como Angola está, tem muito a ver com essa parte que muitos de nós não temos coragem de abordar. É muito mais profunda do que técnica. Então, quero deixar esse desafio. Acho que era interessante partilhar, mesmo que não gostem muito de si, mas continue. Mesmo que não gostem muito de si. Então, era basicamente isso. Obrigada. Eu acho que Angola ainda é um país em construção. Não é, do meu ponto de vista, ainda não chegamos ao estado, ao ponto de chamar isso de nação angolana. Nós temos 4 fronteiras, sim, ou 3 fronteiras que nos definem. 3 por causa do mar. E colocar isto num mosaico, ou melhor, num quadro de identidade cultural é muito difícil. Por isso que no meu conceito de identidade, eu tenho sempre que ter que factorizar a questão do tempo, né? E para a nossa geração poder olhar para frente e construir aquilo que nós queremos que seja Angola, nós temos que pôr de parte determinados pressupostos. E, do meu ponto de vista, a questão da língua e das línguas nacionais, sim, são importantes para reforçar determinadas identidades e reforçar até sentido de patriotismo, mas não nos vai ajudar muito em construir na construção de uma nação. E, para além de nós termos, para além da questão da cultural, falta aí a questão racial. Para além de sermos um país multiétnico, nós somos também um país multirracial. Misturaram-se aqui várias coisas. Isso aqui é um mosaico cultural enorme, um mosaico racial e social enorme. Então nós temos que ir à busca de novos fatores de identidade, a nossa geração em particular, ir à busca de novos fatores de identidade que não passam necessariamente por falar uma língua nacional ou uma cultura. Para mim está em assumir aquilo que foi a nossa, aquilo que é a nossa história. Para mim é o ponto de partida, né? Há quem vá defender que o mais importante é assumir a história política. Eu acho que primeiro temos que assumir a história da terra antes de assumirmos a história política. E temos que nos reconciliar com ela. Portanto, não é olhar para o país de forma regionalizada, não? Os ganguelas olharem para a questão da terra do seu ponto de vista ganguelista e depois os umbundos também do seu ponto de vista. Eu acho que não. Temos uma história da terra, pelo menos a história da terra tem muitas comunalidades, digamos assim, e que é possível haver convergência aí. Mais facilmente a gente encontra convergências aí do que vamos encontrar do ponto de vista etnolinguístico e até do ponto de vista cultural no geral. E para mim isto é fundamental. Quando escrevo às vezes as mensagens para as pessoas neste livro, eu reforço sempre que ser angolano é estar reconciliado com a história da sua própria terra, não é? E não falar simplesmente uma língua nacional. Eu discordo com esta estratégia de incentivar as línguas nacionais nas escolas como forma de resgatar a identidade cultural. Podemos sim incentivar as línguas nacionais, mas não vamos resgatar identidade cultural nenhuma. Particularmente da forma como as línguas nacionais são introduzidas nas escolas. Eu sou daqui da região Quimbundo. Não falo o Quimbundo, mas tenho a sonoridade do Quimbundo no meu espírito. E entristece-me ouvir uma pessoa de 65, 70 anos, figura política, por sinal, falar em alto e em bom som que está muito orgulhoso porque o filho está a aprender Quimbundo na escola secundária e já diz o Azekele. O Azekele, eu já andei de Luanda a norte de Malanje e nunca ouvi esta fonética de Quimbundo. É o Azekele. Então, introduzir as línguas por introduzir, sem que elas estejam contextualizadas no seu espaço, nós não vamos recuperar, não vamos resgatar identidade cultural e linguística nenhuma. Não vamos dar passo nenhum. Porque as línguas existem e são contextualizadas no seu espaço. Por isso que é necessária a reconciliação com a terra. Trazer provérbios bacongos para aqui, completamente descontextualizados, não nos ajudam de forma nenhuma. Portanto, eu acho que os desafios, olhar para a terra deste ponto de vista é necessário. Está certo que a terra também é um fator de produção e não podemos perder de vista, né? Temos que rentabilizar a terra também. Nós temos desafios industriais bastante grandes, desafios altos. E só com o uso efetivo e rentável da terra que nós vamos conseguir satisfazer ou reunir, alcançar os nossos desafios industriais. Mas só é possível tornar a terra produtiva com um povo reconciliado com a sua própria identidade, com a sua própria história. Porque trabalhar a terra, deixa-me dar um exemplo, logo no início do livro, eu tenho algumas frases, sim, algumas citações de pessoas que há uma delas que marca muito. Ela diz-me assim: ó Paulo, está a ver aquela árvore que está ali? Ali estão enterrados os meus avós e os meus pais. Ali hoje é a fazenda do Sr. Marques. Eu não posso lá ir, porque está vedada a fazenda. Dentro da fazenda está a árvore onde estão enterrados os velhos. Quantos casos desses nós temos? Pelo menos de Luís Willa. Montes desses casos. Então, vamos conseguir fazer agricultura com um povo com esse tipo de mágoa, com recalcado desta forma? A gente não vai. O que é que acontece com o Real Madrid quando o Cristiano Ronaldo está debaixo de espírito? quem perde. Portanto, a questão espiritual não é só emblemática, ela não é só simbólica. É um input também para a produtividade das pessoas. É um input grande. Não podemos perder isso de vista. Portanto, olhar para a cabine do Kunene, nessa perspectiva é possível, sim, senhor. E acho que para a nossa geração tem esse desafio. Agora perdi a segunda questão. Não, era como um pouco isso nos pacotes pedagógicos, nas matérias que se mencionam nas escolas. Mas essa versão sociológica, podes encontrar isso num curso de sociologia, ou quem estuda sociologia, mas por exemplo, quem está a fazer construção civil e arquitetura pode não ter essa. Tem aquela parte mais técnica, mas olha, infelizmente, infelizmente o nosso currículo de sociologia agrícola está muito pobre. E nem sei se existe sequer nas escolas agrícolas. Eu sei que existe sociologia rural aqui, na Faculdade de Ciências Sociais. Um deles, uma das pessoas que dá lá é o Assis. O Assis dá sociologia rural aí. Eu converso regularmente com extensionistas no AMBO, BIE e Malães, onde faço a avaliação de projetos agrícolas. Converso com extensionistas novos que estão a sair das faculdades, estão a sair dos institutos médios, e eles não têm conhecimento nenhum de sociologia rural. Faz toda a diferença na análise e na forma como se posiciona. Exatamente. É um desafio grande. Nós temos aqui desafios muito grandes. Infelizmente, nós idealizamos o país do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, e esquecemos que nós somos um povo com história. Nós não caímos no Júpiter, assim, de paraquedas e nos instalamos aqui. Não. Senti. Posso, já pode. Bom, eu tenho um comentário e uma pergunta ao Paulo. Bom, o meu comentário vai no sentido no seguinte. Eu tive a primazia de ler já o livro, tive a primazia de tocar impressões com o Paulo na fase que estava a parir o livro, e agrada-me que este projeto tenha chegado ao fim. Não, não chegou ao fim ainda. Não. Este, não, nasceu, um filho, o segundo virá. E também porque o Paulo tinha muitos questionamentos sobre como configurar isto, sobre como abordar o livro. Porque na altura eu também estava a escrever alguma coisa e ainda trocámos algumas impressões. Mas a coisa interessante neste livro, para mim, é o facto de que não entra muito naquele rigor académico que eu não gosto. Eu escrevo às vezes não gosto. E acho que isto permite ter uma leitura mais leve ao alcance. É uma leitura mais fluida. E o Paulo também diz que nas suas apresentações fala muito, como é? Em provocar. Provocar debate, provocar conversa. E realmente, nas primeiras páginas, tu vens mesmo a provocar mesmo isto. Não sei se depois que já lançaste o livro, essa provocação já se faz sentir, em termos práticos. Porque quem começa a ler o livro, sente mesmo, epa, estou a ser provocado, alguma coisa tenho que fazer. Agora, há uma questão com o Paulo. Eu sei que o livro, do ponto de vista de contexto, enquadra-se na região do Kwanza Sul e por aí. Mas tu abordas uma questão em relação à posse de terra para as mulheres e manifestas isso como uma preocupação muito grande. Bom, eu venho da região do Kwanza Norte, do interior do Golungo Alto, e sou, digamos, da terceira geração da minha família. Entretanto, eu tenho registros de pessoas da segunda geração, que é do meu pai, de ele me ter dito que já naquela altura o pai deles, o meu avô, já tinha distribuído terras para todos eles. Os homens, as mulheres, cada um deles até hoje tem a sua parcela de terra. É, provavelmente isso seja um aspecto visível só naquela região em que as mulheres, para além daquela terra comum que têm com o marido, ela tem a sua parcela de terra. E que no caso que tu mencionaste das separações e por aí adiante, ela não fica totalmente vulnerável. E este cenário, sei que o Paulo anda pelo país, como alguns de nós, este cenário, das, tu encontraste em algum outro sítio, ou a ênfase que tu mantens é de que, no geral, ou na maior parte dos casos, as mulheres não têm este acesso garantido. Yeah. Só para essa última questão. Eu comecei a me interessar mais pela antropologia e sociologia rural. Sociologia rural não agora, só porque tive que estudar isso um bocado, né? Mas mais pela história e pela antropologia rural, precisamente para perceber essas diferenças que existem entre regiões ou entre povos. E até onde eu pude chegar, até onde eu percebo, nós não temos bem definido ainda um mapa do nosso regime de heranças, do regime de herança e regime de, como é que se chama, de sucessões. Bem definido. É um trabalho de muitas áreas da antropologia que devem ser cobertas, que ainda estão por se fazer. E não tenho conhecimento de todo o país. Mas em termos gerais, do que eu percebo, é que a zona leste é mais matrilineal. E depois aqui mais para dentro, para o interior, encontramos uma predominância patrilineal, mas alguns focos matrilineais também. No UIS sei que há uma mistura muito grande entre as duas. UIS, se há no UIS, é bem provável que o Zaire também tenha o mesmo padrão. Mas quando a gente passa, não sei que rio é aquele, há um rio aí que divide UIS e Malanje, já não me lembro do nome. Mas daí, mais ou menos para baixo, começa a ser mais predominante o patrilineal. Portanto, as sociedades patriarcais são bem mais dominantes em Angola e quase toda a região austral-africana. Depois vamos encontrar grandes, portanto, já em termos continentais, aqui em baixo vamos encontrar predominância no Malawi, né, que é quase todo ele. Eles também tendem a dividir entre norte e sul, mas é quase todo ele matriarcal no Malawi. Tanto mais que a gente goza com os malawianos, com os homens malawianos, que eles são serventes das mulheres. Mas há em Angola este quadro antropológico por ser definido ainda. Nem sei se há tanto interesse assim, talvez interesse académico, sim, haja. Político, não sei se há, porque a gente não olha para essas questões para fazer políticas, né? Tudo que a gente quer é ser grande, ter grandes edifícios, grandes centralidades até na Lunda Norte, e então não olhamos para essas questões questões da nossa identidade. Então não me surpreende nada que venhas de uma zona em que já precisa de ser, não, estás a norte do Kwanzaa, né? Yeah, pode ser que sim, venhas de uma zona em que é mais matriarcal, mas aqui mais para baixo, o sul, centro-sul é mais patriarcal mesmo. Yeah. Agora não sei de todo o país. Não sei de todo o país, mas tenho quase certeza que nas zonas pastorícias são sociedades patriarcais. Quase todas elas. Portanto, quer dizer que da Huila para baixo aquilo é tudo patriarcal. Agora, sim, a sucessão é mesmo pela via masculina. É mesmo pela via masculina. Agora, o livro não foi escrito para académicos, apesar de ser um convite à sociedade académica. Eu não sei se prestaste atenção, mas eu defino um monte de conceitos sociológicos a partir de exemplos. E aprendi a fazer isso a partir de um livro de uma norueguesa chamada Mudanças na Vila, numa Vila Africana, com o estudo de caso de Kefa Village, na Zâmbia. Foi o primeiro livro de antropologia rural que eu li na minha vida. Foi Introdução à Sociologia, que tive de ler o livro. Pai, fiquei fascinado por este livro. Sei que essa norueguesa esteve aqui na DW nos anos 90, meados dos anos 90, passou por aqui a fazer consultoria. Anne qualquer coisa, já não me lembro do outro nome dela. Anne, não. Anne, não é Anne? Inga Tveven, sim. Yeah. Eu não cheguei a ver, eu estava no Zimbábue na altura e disseram que essa senhora está em Angola a fazer consultorias para a DW. Exatamente. Então, ela escreveu, para nós, né, na altura estávamos a estudar agricultura na cadeira de sociologia, que era o primeiro livro de introdução, tínhamos que ler o livro todo. E os conceitos de sociologia eram introduzidos a partir daí, sociologia e antropologia, a partir desse livro. E pá, ela não definia... Era um livro muito agradável de se ler. Portanto, ela estudou mudanças numa aldeia durante 10 anos. Durante 10 anos, as mudanças nessa aldeia. E quando eu decidi escrever isso, eu repesquei aquele livro. Disse que é uma boa forma de reunir, satisfazer dois mundos. Tanto um mundo mais académico e um não académico. Tanto as histórias vão entreter mais as pessoas que não têm uma inclinação académica, que vão perceber melhor as questões a partir das histórias. Mas também a partir das histórias vou definir conceitos que não são facilmente perceptíveis mesmo para os novos estudantes. Como, por exemplo, é o conceito do dualismo funcional. Não é? Que a primeira vez que vi aqui em Angola isto escrito foi num artigo do Fernando Pacheco, em que ele falava do dualismo herdado da colonização. E depois ouvi algumas pessoas a questionarem, mas o que era isto, o que é aquilo, o que é isto do dualismo funcional. E aí percebi que há esse déficit de percepção e que definir isto de forma clássica não vai ajudar nada. Então vou trazer para dentro do livro um exemplo clássico de dualismo funcional, que é a relação entre o Tito Serra e os camponeses que ele tinha dentro da fazenda, né, e com os camponeses vizinhos. Portanto, a relação de interdependência entre eles. Então tento definir, tanto trazer essas definições, esses conceitos de forma suave, de forma leve, que não cansem a ninguém e mantenham um público não académico interessado na questão. Agora, Santinho, confesso que deu trabalho. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu queria escrever, apagar. Até chegar a um ponto que disse, bom, agora sim percebo, eu colocando-me na posição de leitor, sim, agora percebo, então é assim, sim, vai. Porque era muito mais fácil escrever um livro mais técnico, né? Com a nossa linguagem bruta, crua e simples, diretamente, mas ninguém iria ler. Ou o livro iria ficar restrito aqui entre nós, não iria circular só entre nós, não iria cativar a atenção de outras pessoas. Na realidade, estava a seguir o conselho de um do keniano. Como? Não, mas olha que eu tinha escrito até de forma mais simples. Os meus primeiros drafts eram ainda de forma mais simples. A revisora disso, que é a Mena, é que chamou a atenção para o seguinte. É que se eu quero levantar essa questão a nível político, a nível de quem toma decisões políticas, o nível de linguagem tem que subir um bocado mais. Então, não pode parecer um livro de lendas. Tinha que subir um bocadinho mais o nível de linguagem. Então aí foi preciso reescrever mais algumas coisas, pôr um vocabulário um bocadinho mais refinado em alguns sítios, para, bom, tentar acomodar interesses de vários mundos, né? Mas a minha intenção mesmo era de eu levar esse livro à Cumbira, lá ao Ambuim, e entregar às comunidades de forma muito simples, com as histórias deles lá dentro e tudo. Paulo Filipe, qual é o seu sentido que está ouvido o que você está dizendo no livro? Tem uma resposta qualquer das pessoas que você está tentando influenciar? Ainda. Qual é sua, as suas primeiras impressões sobre o impacto? Não, ainda não tem. Copi, não sei se tinhas terminado. Já não. Ok. Eu não sou capaz ainda de medir impacto. Impacto do ponto de vista da qualidade. Né? Impacto do ponto de vista efetivo, real. Mas o primeiro, para mim, o primeiro grande sinal que. Perdão. Não de impacto, mas de interesse, é que o livro está a ser comprado pelos principais ministérios. Só a agricultura comprou 100. A administração do território comprou 80. Eu não controlo vendas, porque lido muito mal com dinheiro. Eu, por mim, todos os livros teriam sido oferecidos já uma vez. Então, quem controla isso é a Mena, e ela... conhecem ela como gestora, né? Então, não sei bem como é que estão... como é que vão as encomendas, mas pelo menos dessas duas eu sei, e sei que está a ser lido. Soube também de uma pessoa, de um diretor nacional que não lê muito, mas teve o cuidado de pedir ao seu assessor para ler no fim de semana e depois reportar. Reportar para ele na segunda-feira, então conversaram sobre o livro. Então, portanto, pelo menos do ponto de vista de interesse, até agora dá-me a impressão de que sim, há interesse pelo livro. Impacto, acho que ainda é cedo para medir. Outro indicador que para mim é positivo é o facto de que nas apresentações nas províncias, o primeiro, a participação é boa, a presença é alta, e estamos a discutir os assuntos de forma mais aberta. Aqui em Luanda fizemos uma apresentação, foi só mesmo a apresentação, né? Tivemos dois palestrantes, o Pacheco e a São Neto. Depois eu apresentei também o livro e ficou por aí. Mas nas províncias nós estamos a fazer encontros assim, e aparecem pessoas de todo lado, de várias cores partidárias, e discute-se. Cada um traz a sua experiência, da sua aldeia, do seu contexto, e a gente discute isso. Agora, para mim seria benéfico, sim, se eles depois, a nível provincial, conseguissem levar as discussões para os municípios, ou mesmo dentro da província, conseguissem dar continuidade às discussões depois da apresentação. Mas ainda é cedo para medir esse impacto. Sim, Cup. Paulo, nós não tivemos a oportunidade de comentar o livro desde que lançou, né? E também deve-se lembrar que já em 2006, 2007, falámos muito desta abordagem do rural. E estávamos a falar na altura no AMBO sobre a mulher rural, mas numa perspectiva académica, que depois desisti disto. E nos últimos tempos também temos estado a discutir o rural, mas numa perspectiva da água. Eu queria perceber do Paulo, nas pesquisas que foi fazendo, se estão a conseguir delimitar este conceito rural hoje, no contexto angolano. Quando insiste na terra rural para contrariar o urbano, se em termos de percepções, o que é que vocês definiram como rural, por um lado. Por outro lado, porque também esse sentido de reforma que estás a defender, que me parece que nós todos defendemos isto, mas como é que vê isso numa fase em que há uma tendência da urbanização do território hoje? Eu quero te mostrar que aquilo que às vezes nós, os agricultores, estávamos a, a considerar como o nosso espaço rural, o nosso espaço para trabalhar, que hoje começa cada vez mais a tornar-se em urbano, em betão. E até há centralidades hoje nos municípios e nas comunas. Há esse choque. Então, continuamos a ter a terra rural, desaparece. Por que eu levantei isso em comparação com o setor da água? Porque às vezes estamos a dizer água rural, mas onde é que vamos encontrar água rural? O conceito não existe. Há um conceito político que vai dizer que não, rural é tudo menos a sede municipal, a sede comunal, deixa de ser rural. Eu quando vejo numa comuna como sei lá, não... é uma das comunas que eu andei lá nos Caxiungo, e então eu não vejo aquilo como chamar aquela sede que é urbana ou que não é rural. Pois então é um pouco essa conversa que eu queria, esse comentário que eu queria ouvir do Paulo, como é que trataram esta matéria toda. É um bocado difícil de responder assim de forma clássica, porque... Obrigado. A minha definição do rural é uma definição do meio de vida e não necessariamente uma definição da arquitetura ou definição de planeamento urbano ou espacial. Eu contexto, já disse isso várias vezes publicamente, não contexto o dado do INE, de que a população... do censo, né, o dado publicado do censo de 37 ponto qualquer coisa por cento da população sendo rural apenas, sei perfeitamente porque temos esse dado por causa da definição do rural e urbano estabelecida numa base de planificação urbana. Mas se nós utilizarmos a definição de meios de vida, de certeza que não vamos ter uma população rural tão baixa. Porque aí na Chicomba, no Cuima, na Catata, aqueles administradores que aí estão e suas famílias não são pessoas urbanas, né? São pessoas rurais, têm um modo de vida rural. O salário ainda é utilizado para comprar inputs para a lavra. A família está mais tempo na lavra do que está na cidade. Bom, cidade entre aspas também, né? Então, se usarmos a definição daquilo que é o meio de vida das pessoas, não... para mim um caso muito interessante é o de Malanje, que também eu próprio tenho dificuldade de definir isso. Aí nos arredores de Malanje, há bairros que antigamente chamávamos de zona, bairros suburbanos, e que há uma população grande camponesa que com a produção de mandioca está a conseguir construir as suas casas, e não são casas baratas. Então levam anos, mas vão construindo, né? Devagar vão construindo, coisas boas mesmo. E ali só estão os filhos e por vezes a mulher fica aí 2-3 dias na semana para dar orientação aos miúdos, mas o rendimento em si sai da lavra, sai da produção de mandioca. Comecei a dar conta disso porque muitas vezes ia fazer medições de lavras de mandioca e não apanhava o homem lá, dizia, ela não está na cidade. Na cidade de onde é que eu apanho? Da casa é no bairro X, no sítio X, vai lá, vai, encontras lá o homem. Então vou ao bairro, percebo que é um bairro em crescimento, um bairro suburbano, mas que ele está ali a fazer a sua casa. Dia seguinte, para continuar a entrevista, porque às vezes tem que fazer entrevistas longas, para continuar a entrevista, ia lá a casa, ah não, já não está aqui, está na lava. Então lá tinha que ir à lava à procura dele. Portanto, a principal fonte de renda dessa pessoa não é... Portanto, ele não tem rendimento tipicamente urbano, né, assalariado. Ele, a renda dele é agrícola. Mas está ali numa situação em que... não sei se ele... O modo de vida dele é mesmo... É um modo de vida rural. Só que ele optou, e fiz questão de fazer essas perguntas, ele optou por construir ali a casa. Por causa das escolas. Escolas para os miúdos. Não é tanto por causa da luz, nem da água, nem deles. A prioridade aqui era a escola, porque os miúdos aqui atravessam aquela ponte e lá no bairro da Caxinde, da Machinde, conseguem ir até a escola. Então construiu aí a casa. O que eu acho que está a acontecer em Angola é uma desruralização e não propriamente uma urbanização. É porque essa deslocação que nós estamos a provocar das zonas rurais para a periferia urbana é derivado de uma falta de investimento nos centros rurais, no meio rural. Primeiro investimento no setor agrícola e depois nos setores complementares. Por isso que temos isso. Agora, se vamos considerar essa população urbana, eu particularmente não estou de acordo. Não estou de acordo por causa da forma como os políticos vão olhar para essa estatística e dizer, bom, se a população, se 62% da população está nas zonas urbanas, vamos fazer centralidades, vamos fazer políticas urbanas. E vão negligenciar cada vez mais as zonas rurais. Então, este é o meu receio. Estou a desafiar o INE para levantar esse debate. Já fiz isso publicamente lá dentro. Infelizmente, a pessoa que tinha sensibilidade para isso faleceu. E estava disposto a rever este conceito e reanalisarmos os dados e ver se poderíamos utilizar uma definição funcional para fins de definição de políticas e não este dado estatístico, essa definição de planificação. Foi feito assim porquê? Porque era preciso criar uma consistência com os anos anteriores. Porque quando nós não tínhamos as infraestruturas distribuídas até a nível da comuna, né, quando os serviços não chegavam até a nível da comuna, aquela comuna era rural. Agora, hoje os serviços chegam aí, a comuna já é urbana. Então, para haver consistência na estatística, está aqui o homem que trabalhou aí no censo, para haver consistência era necessário usar a mesma definição anterior. O que acontece é que o contexto hoje mudou muito e essa definição anterior do ponto de vista da funcionalidade não funciona, não se aplica. Então, não sei se a opção será ser mais viável, ser viável utilizarmos duas medidas, duas percentagens ou não, mas para mim preocupa muito por causa da forma como nós pensamos desenvolvimento agrícola e pensamos desenvolvimento urbano neste país. Portanto, a minha definição de rural é mesmo do meio de vida. Fiz muito poucas, quase nunca fiz entrevistas para isto aqui, não fiz entrevistas nos centros periurbanos. Foi mesmo ir ali na Angola Profunda, como nós chamamos, e recolher essas histórias aí. Agora, não sei se o Santinho poderia dar uma chega neste, né, sobre esse assunto do rural e urbano. Essa percentagem preocupa muito. Bom, o que disseste, é claro, era preciso criar uma consistência, também era necessário criar um tipo de codificação que permitisse facilmente diferenciar a zona urbana da rural. E dentro dessa consistência, considerou-se que tudo que fosse considerado aldeia dentro da divisão administrativa definida pelo MAT, as aldeias todas teriam a codificação 2, que corresponderia rural. E agora, tudo que fosse bairros, portanto, tem a parte da cidade e os bairros que estão à volta da cidade, esses foram considerados, codificados com 1, que é a designação para urbano. Mas eu concordo contigo que isto, de facto, leva a uma interpretação. Para quem não conhece o país, fica satisfeito com isso, mas na verdade sabemos que as pessoas, quer dizer, a percentagem de pessoas rurais é bem maior. E eu até costumo dizer que quando viajamos pelas cidades fora de Luanda, a olhar para as pessoas, a maneira que se vestem, a maneira que se comportam, vê-se claramente que são rurais que estão na cidade, porque um urbano tem determinado tipo de hábitos. O urbano vai ao restaurante, o urbano jovem tem piscina na cidade, o urbano joga snooker, o urbano, sei lá. Há essas características próprias do urbano, e nós crescemos em cidades pequenas, éramos urbanos e tínhamos tudo isso. E hoje andas pelas cidades, vês mesmo, epá, é pessoal rural que está a gravitar pela cidade, e de facto a tua análise faz muito sentido. Eu acho que a solução para este dilema é de facto identificar os periurbanos, porque também o facto que aquela camada das pessoas que pode ser a maior parte da população, se olharmos para percentagens, vivem com características de pobreza mais ou menos equivalente das populações rurais. Quando este grupo dos periurbanos são, em termos, uma outra vez, da estatística, parece que as estatísticas de facto esconderam a realidade, mas quando são juntados com a população urbana, é uma distorção completa da realidade dessas pessoas que vivem na periferia, vivem no peri-rural, peri-urbana. Há muitas pessoas que, como diz, pode ser equivalente ou até mais do que a população rural, os que são nesta zona de transição. E como não temos dados sobre estas pessoas, porque os dados delas são incorporados junto com os dados urbanos. E na língua portuguesa, urbana é, também tem é uma descrição mais do facto que uma comunidade está regularizada, tem estruturas urbanísticas, mas as pessoas que vivem nas zonas periurbanas não têm estas estruturas. Então é uma desmistificação de facto da realidade de uma boa parte da população. Então, peio rural é interessante. Aumentou mais as fronteiras. Não, porque eu concordo plenamente com o Paulo quando diz que essas estatísticas vão conduzir a um defeito na definição das políticas públicas. Eu, por exemplo, fico às vezes assustado quando, e eu acho que é uma classe que tem que defender isso, que é o rural bem mal definido. Quando um deputado, um político, um acadêmico, até um amigo no Facebook não me respondeu isso. Quando usam muito, ele quer dizer que nós temos que falar, nos respeitar com ética, com respeito, com civilização. Eles dizem que temos que nos comunicar ou temos que agir com urbanidade. Seja, o que não é urbano é civilizado. Que é urbano, não é. Temos que falar com a urbanidade. Então, eu questionei a um agrônomo, que também é acadêmico e é jornalista, por acaso em off no Facebook. Eu disse: mas, ô engenheiro, quando você aplica urbanidade no texto que você apostou, eu já estou ficando aflito. Até você, como agrônomo, urbanidade é o quê? Estás a ver? Então, essa tendência de pensar. Ele quer dizer que é civilizado. O rural não é. Então, essa tendência de pensar também na definição de política vai ser desta maneira. Então, eu acho que essa é uma luta que temos, que percebe do que é o rural, tem que continuar também a bater na tecla para desmistificar isso. Realmente. Eu acho que se nós implementarmos reformas agrárias e com não só com o objetivo de, para de repor alguma, fazer alguma justiça histórica, mas também de equilibrar mais a distribuição da renda, nós vamos conseguir, acredito ainda eu, que vamos conseguir mover parte dessa população que está na zona cinzenta para o meio mais rural. Na minha opinião, muitas dessas pessoas só não vão porque não há perspectiva no meio rural, né? Como todos nós sabemos. Mas também não há tão boas perspectivas assim no meio urbano. Só que há mais conforto nesse meio periurbano. Há mais uma expectativa de renda que às vezes é falsa, mas que alimenta alimenta vistas, sei lá, alimenta... Tem efeito psicológico grande isto, não sei psicologicamente como é que isso é chamado. Mas é preciso tirar essas pessoas daí. Nós temos que tirar as pessoas daí, temos que voltar a pôr a mão de obra no meio rural, porque essa mão de obra que está aqui na zona cinzenta, periurbana, não tem, do ponto de vista de qualificação para a indústria urbana, não é qualificada. Não está aí, ela estaria bem mais empregada numa indústria rural do que numa indústria urbana. Então é preciso inverter ou definir as zonas prioritárias de investimento e particularmente de investimento agrícola, para poder puxar essas pessoas, as pessoas para aí. O que eu defendo, meu pensamento estratégico é que nós temos que, se a gente imaginar um copo de vinho, né? O que temos aqui tem aquela base, depois tem o, em termos agronômicos chamamos o caule, depois tem o copo, né? O que acontece nesse momento é que temos uma base muito fraca, né? E aquele caule é a cadeia de valores, onde tem indústria também, e pai, temos aqui uma base de consumo bastante grande. Parte dessas pessoas que estão aqui a engrossar essa base, esse copo de consumo, são esses rurais. Então, o que nós temos que fazer é inverter o copo. É criar uma base de produção bem maior, né? Tirar os maiorais da zona rural que estão a ocupar terra com uso ineficiente para turismo e muitos só a fazerem stocking de terra, tirá-los das terras, colocar essas pessoas na indústria ao longo da cadeia de valores e reduzir a base do consumo em cima. O excedente é para exportação e para alimentar a indústria. E se invertermos isso, acho que depois de 30 anos vamos ver sim uma indústria ser capaz de alimentar ou financiar o setor agrícola. E com investimentos depois paralelos na educação e na saúde rural, aí sim vamos ter uma população rural bem mais capacitada para sair gradualmente das zonas rurais e engrossarem a força de trabalho na indústria urbana. Mas se não pensarmos assim, o quadro vai ser cada vez mais degradante. Acho que é o Santo. Tenho duas perguntas e uma provocação. A pergunta, uma é sobre o passado e uma sobre o futuro. Pergunta sobre o passado. Sobre a reforma que chamas justamente a sua incompleta do 76, porque não foi feita, não foi realizada uma transformação social. Que elementos faltaram para que se chegasse a essa transformação social? Acredito que não deve ser a tua resposta, digamos, de tipo político em geral, no sentido que não é uma questão de associativismo versus empreendedoria individual, digamos, do agricultor, porque essas, digamos, já foram feitas reformas agrárias no sentido de associativismo que sim funcionaram. Sim, temos experiências em outra parte do mundo onde esta reforma sim funcionaram. Então, o que falhou para que essa não foi, digamos, não fora realizada aqui. Pergunta sobre o futuro. Achas que há espaço no futuro próximo para uma reforma agrária realmente? Sobre a necessidade, acho que ninguém aqui está em desacordo. Claramente todo mundo vê isso. Mas há espaço, vês um espaço político, social para que se realize? E se não, no marco político, jurídico e social atual, que melhoria podemos realizar para realizar essas transformações sociais em falta de uma reforma, sem ter uma reforma agrícola? E, bom, a provocação é que, como sempre, eu tive o privilégio de discutir muitas vezes sobre muitas questões, em particular sobre delimitações. Até certo ponto, para mim, a delimitação é um problema, ou seja, a forma em que se estão levando a cabo é um problema. Sem dúvida, sim. Mas, digamos, demonizar a delimitações é como dar a culpa aos carros para as mortes no tráfego. É uma questão de como se utiliza, de como se planteia a ferramenta. Então, como fazer um melhor uso dessa ferramenta. Mas a ferramenta em si, ferramenta é um sentido amplo, digamos. Mas a delimitação em si pode ser veículo de coisas muito positivas. Pode ser um veículo de um despertar na população rural, na população em particular das comunidades, para que elas mesmas sejam as que depois exijam mais de parte do seu político, da sua classe dirigente, e que não somente nós fiquemos esticados nesse domínio útil consuetudinário e vayamos a pedir mais. Sim? São perguntas para o início do debate, Marco, não são perguntas para o fim. Já, é de facto um desafio. Vamos lá ver, o 76, o que é que nós fizemos e que não provocou transformação social? Criou-se de facto as cooperativas agrícolas, mas as cooperativas agrícolas eram formas de organização política, não eram formas de organização de produção, não é? E havia até benefícios que pequenos produtores só conseguiam se tivessem na cooperativa. Então, não podes... Esse foi um das fraquezas do ponto de vista da fraquezas que não conduziram ao que provocaram que não se realizasse, não se alcançasse uma transformação social. As reformas só criam transformação social quando essa classe de pequenos produtores que se beneficiam da reforma conseguem ser elas as donas da produção, conseguem ser elas alimentar o setor industrial. Porque o que é que acontece? Quando a gente faz a reforma, reestrutura o espaço rural, e quando é a reforma agrária é mais ampla ainda porque reestruturamos o sistema agrícola todo, elas tornam-se, reequilibra-se aí a balança do poder rural como? Dando elas o poder da produção. E a partir daí melhoram os seus níveis de pobreza, melhora a escolaridade, portanto melhora toda uma série de indicadores sociais provocados pelo este poder que elas começam a ter depois da reforma. Então, nós criamos, sim, como disse, né, criamos as cooperativas, mas não tinham, não davam poder ao pequeno produtor. Era na realidade uma forma de organização política do espaço, organização política social. Então não houve transformação social nenhuma. Continuamos a ter até hoje a dependência, né, a cooperativa até hoje continua a ser vista como a forma de organização para o pequeno produtor conseguir ter acesso a crédito, para ter acesso a inputs. O programa de crédito de campanha agrícola assenta fortemente sobre essa condição. Como é que o crédito chega até o pequeno produtor? A partir da cooperativa. Até a forma de organização aí. Então, não havia uma verdadeira intenção de se dar poder a esta classe de pequenos produtores e sim aí fazermos a nossa transformação social que tanto se almejava à independência. Portanto, falhamos desse ponto de vista. O que eu acho que nós devemos fazer agora é precisamente isto. O que é que vocês vão fazer com essas coisas aqui? Com isso? Vão passar para o site? Então há coisas que eu não vou falar o que eu queria falar. Mas edita-se. Editado. E depois me corta, corta-se depois. Se quiser. Desliga no instante. E depois vamos ligar outra. Onde é que tem pausa aqui? Numa perspectiva de meios de vida. Eu particularmente também tenho estado muitas vezes abordar essa questão da urbanização e as tendências que se tem. Não liga, porque eu também vou falar umas coisas que não devem passar. É porque e as tendências que se tem nos últimos tempos. Agora, a gente sabe que está que tem. Só queria apenas perguntar. Estás informado do que está a decorrer a preparação para o recenseamento agropecuário? Sei que sim. Sim, porque a fase piloto está programada para o próximo ano. Uhum. E neste momento é um processo que está... Bom, o Ministério da Agricultura tinha começado a liderar isto, mas a lei diz que o INE é que tem que liderar. Neste momento há um puxa-puxa, mas o INE vai acabar por liderar este processo. E também a FAO parece que pôs alguns fundos, então está a decorrer, pronto, está-se a fazer a preparação para o censo piloto em o próximo ano. E, bom, é mais uma oportunidade que surge, e porque a questão da terra sempre vai vir à baila, a questão dos meios de produção. Então, se tiveres a oportunidade de interagir com alguém que esteja envolvido nisso, pode ser bom. Eu estou a interagir, ainda estás a buscar mais outra pessoa. Não! Eu estou a interagir diretamente. Oferece já o livro para depois entregar lá no PCA. Ainda está em discussão. Portanto, entende-se que deverá ser na campanha, alguma coisa como setembro a março do próximo ano, qualquer coisa assim. Porque está-se a criar um calendário que faça com que não colida com agosto, setembro de 2017, que são as eleições. Então, yeah. Eu acho que deveria ser a agricultura liderar isso. Isso já começou a ser preparado na agricultura há muito tempo. E não foi feito porque a agricultura ficou à espera do censo. Mas a estratégia... Houve um senhor que já faleceu por um ano, que antes de morrer até já tinha deixado um quadro, as linhas para se fazer este censo agrícola, mas também já estava a perspectivar o censo geral, então achou-se melhor primeiro fazer o censo populacional e depois o censo agrícola. Se bem que eu acho que poderíamos ter feito o censo agrícola, porque o censo agrícola não obedece o mesmo ciclo que o censo populacional. O agrícola tens de fazer com mais frequência. Não sei qual é a periodicidade estabelecida a nível das Nações Unidas, mas a nível da FAO, mas sei que não são 10 anos. Mas existe uma normativa que diz que tem que ser feito 2 anos depois do censo populacional. 2 depois do censo populacional. Não, quando estou a dizer que isso já começou a ser preparado há muito tempo, não estou a falar agora dos últimos 5 anos, não. Epa, início da década de 2000. Yeah. Logo depois dos primeiros sinais de estabilização da população. né, depois dos primeiros sinais de assentamento, a gente deveria ter feito logo um censo agrícola. Né, foram feitos vários grandes estudos em vários setores. Ninguém ficou à espera do censo populacional. O país não parou porque não tínhamos censo populacional. No entanto, epá, nós temos estatísticas agrícolas que são tristes. Do ponto de vista técnico, é muito triste porque falta-nos essa base, falta-nos a base censitária agrícola. Então, mas pronto, agora... O facto dessa questão de... como é que eu diria? A questão do uso do espaço mesmo, o acesso a determinadas áreas, a causa da disponibilidade, tudo isso condicionava a fazer um censo mais completo possível, provavelmente esse dia. Porque envolve ir ao campo, medir parcelas e com a fama de minas que esse país tinha, que eu nem estou a ver se de facto isso. É só mesmo fama, é só mesmo fama, porque se nós olharmos para a estatística agrícola desde 85, 96. Até, sei lá, 10 anos, vamos até 2005, 2006. E mais até depois de 2002. Há um aumento da área de produção. Sim, aumento substancial mesmo. O gráfico da área de produção é sempre a subir. Como é que o gráfico da área de produção está a subir, que são os terrenos estão a minar? Puto! Estão abrindo novas áreas? Se apresentava do número de minas, acho que diziam cada um lado que tinha aí umas 5. Essa coisa de diminuir, isso é uma indústria. Mesmo com essa reabilitação de estradas pelo país afora, quase não existe registro de acidentes com minas. Isto é lembra de um efeito em cadeia. O arrebentamento de uma poderia acontecer a todos. Assim, não sei se há mais questões, contribuições. Não vendo, eu queria saber do Paulo se tem algumas considerações finais, algumas recomendações, no sentido de algum apelo, algumas considerações finais. Tem? Se caso não houver, então podemos encerrar. Não, a única coisa que eu peço, como vocês têm estrutura, têm um espaço, têm social bastante consolidado, que é para essa discussão não ficar por aqui. Eu não tenho que estar aqui, acho que nem Alan tem que estar aqui, que é para vocês próprios promoverem mais discussões acerca disso, contribuírem, comentarem, contestarem até, e tem espaço para muita contestação. O livro foi escrito mesmo com esse propósito, né? não foi escrito para ser uma bíblia. Então, quando o Alan pergunta qual é o impacto, para mim o impacto vai ser medido a partir daí, né? A partir da altura em que eu sentir que as pessoas estão a discutir, estão a contestar, estão a contribuir, estão a usar para algum fim. Então, a única consideração, até na realidade é uma solicitação e pedido que faço, é que incluam isso nos vossos ciclos de debates, nos espaços que têm criado, não só aqui, mas no AMBO e com outros parceiros. Se isso for feito, eu ficaria imensamente grato. Não é tudo. Agora, essa pesquisa não termina, pescando aquilo que o ponto que Santinho levantou. Isso é apenas o fim de uma primeira fase. A segunda fase é um bocado mais complexa e não vai poder ser escrita da mesma forma como esse foi escrito, porque vai ser bem mais técnica, vai apontar caminhos e como fazer, e aí já não vou poder ter tantas histórias, né? Mas também a parte mais difícil, eu próprio tenho algumas reticências, não sei se vou conseguir ou quanto tempo vai levar para fazer isso, porque vou precisar ter acesso a dados que não são muito fáceis de se encontrar e existem, mas não são acessíveis para qualquer pessoa. Então, não sei, mas alguma coisa farei. Tá bom, obrigado. Obrigado. Comprei um livro. Como? Comprei um livro. Vamos ficar aqui. Ok, com estas considerações damos por encerrar o nosso debate de hoje. Agradeço a presença de todos, do Paulo Filipe, e desejo um bom final de semana para todos. Até a próxima.